I can confirm it's a plane. Mike Eco Kilo, torre 1286. Kilo. Alfa Vitor Juliette, meu pés corredor forte, reforço Interlagos. Oceano 63, 26, sem identificação, autorizado chegada a mar e desça e mantenha o 050. Cliente identificou, vai descer para o 050, chegada a mar, 6326. Gol no 648, complete final, torre 1186. 1186. Alfa Vitor Juliette, ingressou em Interlagos. Reporte rotatória. Reportar rotatória, Alfa Vitor Juliette. Sou Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Papa, Papa Delta, se você informa o Papa. Prossiga, Papa Hotel Delta. Boa tarde, está autorizado o presidente do CP1 na Madrigueira, da Frente CPDEC, agora na Cruz de Março. Gente, desça para o 060 na Trô de Mari para interceptar a chegada, identifique. no 060, não foi demais. O Xeré 6326 desceu para 3.000 pés, livre das restrições de altitude em Itap. Desceu para 3.000, o Xeré 6326. Qual a velocidade o 6326 deve manter? Confirme a velocidade do Xeré 6326. 310 de Itap. Pode manter. Manter 6326. Torre 718. Torre Tango Fox, Tango Oscar, mil pés, corredor Axé. Mantenha o perfil da Axé, mil pés, o Tango Oscar. Estacionado 0133. 0133 é o código. Salvador, boa tarde, Axé 6213, cruza 1500 na Dael. Contato radar, suba para o 360, saída da Dael, após 2000, autorizado Leda. Após 2000, direto Leda, autorizado 360, Axé 6213. O Xeré 6326 desceu para 2000 pés, ajuste 1012, livre LS, reporte estabilizado. descendo para 2000 com 1012, reportará estabilizado em Heliésima 3000. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, desça para 050. Para 50, 050, Papa Hotel Delta. Controle de Salvador, boa tarde, Oceaner 6142. Contato radar, atual para 350, saída PUCA. Saída PUCA, subindo ao 350, Oceaner 6142. Né, 6326 está estabilizado no ILS. 6326, torre 118.6, bom pulso. Torre 118.6, grato, boa tarde. Atingindo 50 para a pauta dela. Hotel Delta descida até 2000, ajuste 1-0 no 2, está livre LS, é posta estabilizada. 2000 com 1012, posta estabilizada para a Hotel Delta. Tenente, Fox Tango Oscar, 1000 pés, passando o farol da barra, confirme seu estimado de pouso em Siri. Tenente, copiado no 828, mantendo no 1000 pés em condições visuais, liga a frequência para a coordenação, o Fox Tango Oscar. Localizado no captador, Papa Alta Delta. Papa Alta Delta, chama agora a torre, 118, decimal 6, bom pouso. 8-6, obrigado pelo serviço, boa. Oxoné 6213, centro Recife 125, decimal 1, secundário 1-3-3-2-5, bom voo. 251, muito obrigado, boa tarde, 6213. Controle Salvador, é Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, controle. Decolou na Dael. Positivo, contato radar, sobe o nível 080, seja Dael. Golf. Trip 5491, voa, aciona identificação, voa direto Duna e reporta onde é a descida. Já começou a descida, Trip 5491, direto Duna, muito obrigado. Positivo, desce inicialmente ao nível de voo 110, aguardando informação de tráfego. 110 autorizado na proa de Duna, Trip 5491, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu, Zulu Oscar Alfa. Zulu Oscar Alfa, controle, prossiga. Zulu Oscar Alfa, meio ideal de descida. Positivo Zulu Oscar Alfa, Zulu Oscar Alfa, a descida está autorizada até o nível de voo 085. Abaixo está a critério do comandante, centro correção. Controle desconhece tráfego na região que interfira na sua descida. Estamos com o seu pouso no 8, no 5, confirma? Confirma no 8, no 5, Oscar Alfa. Positivo, autorizado até o 085 em condições visuais, abaixo a critério. Sem tráfego a informar. Então, 085 condições visuais, Oscar Alfa. Oxoné 6142, centro Recife 12545, secundário 12685, bom voo. 2845, 2085, Oscar Alfa, 6142. Controle, o Mike Serra Golf, tá ingressando no corredor, chefe. É o próprio. Mike Serra Golf, a senhora responde 5057. 5057. se livrou de Tapetinga. Gente, agora de posição contente. Não. Oscar Papagoff poderia confirmar pro ideal para o destino? 242. Tenente Zulu Oscar Alfa, a descida abaixo do 085 está a critério do comandante. Região de informação e alerta, o controle de escoar tráfego na região para a descida. Bom pouso. Trip 5491, descida até 3 mil pés, ajuste no 012. Papagolf pro direto do destino. Bom, obrigado. E por gentileza, confirme seu estimado de pouso e estimado para modificação das regras. O pouso está estimando 1900 e a mudança de regra será 150 milhas do VOS Salvador. Tente copiado. Trip 5491. Prossiga. 3000, ajuste no 012. Para 5 controle. Tente Mike Serra Golf subida até o nível 085, confirme a proa do destino. Vai bater a proa 300. Tente Mike Serra Golf subida ao 085, condições visuais, quando possível estimado de pouso. 1907, copiado. Controle, boa tarde, aqui no Quebec. Aqui no Quebec Serra, controle, prossiga. Autorizaria 2500. 2500 na proa. Obrigado. O Poderia confirmar para o controle da aeronave? Positivo, Zulu Oscar Alfa. Quilo Quebec Serra, controle. Vai manter mil nos corredores, ok, senhor? Positivo, reporte para o da Barra. Tripe 5491, descida para 2000 pés, ajustado no 0 no 2, livre LS, reposta blizado. Para 2000, ILS autorizado, 1012, reportará o Tripe 5491. Bono 396, a sua identificação desce ao nível 090, chegada Mari, rua de TAP da presente.